Na próxima segunda-feira, os pais que não puderam realizar as inscrições de seus filhos na data determinada para participar da colônia de férias do Centro de Convivência de Foz do Iguaçu terão uma segunda oportunidade de preencher a ficha de cadastro, no dia em que iniciam-se também as atividades. As colônias de férias do Centro de Convivência será aberta a crianças de 6 a 12 anos, que estejam devidamente matriculados nas redes de ensino. Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem portar documentos pessoais e da criança é exigida certidão de nascimento ou documento de identidade. As atividades acontecerão entre os dias 20 e 31 deste mês, em 6 regiões da cidade e estarão sendo realizadas no período da manhã e da tarde, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, o que fica a critério dos pais ou responsável a escolha do período de permanência da criança. O Grupo Anima Foz da Secretaria de Esportes também faz parte da programação. Entre os intervalos das brincadeiras programadas, as crianças receberão lanches, ofertados gratuitamente pelos centros de convivência. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.